No cruzamento Alfa Golf Sierra. Ponte de Branco. Autorizado o cruzamento da final é 35, eu posso te ligar. Autorizado, eu posso te ligar, eu vou te. Serra da presente, plano falante Itapuã, chama o controle 201. Serra, mantenha do litoral 500 pés, reporte a 1 minuto para a Serra do Escudo da Terra. 250, aciona a identificação. Essa via chegada é bom, de 1, para nível de voo 060. Como Salvador pegando sobre o instrumento. Instrumento, teto de 1.200 pés, 4.000 metros de visibilidade e não há chuva sobre. Colagem 1-3, controle 208. Zero, oito, quatro. Estou na 3-1-1, com contato da decolagem, tudo para nível 3, 6-0, seleção 1. 3-6-0, pode levar na próxima, né? 3-1-1, pode ir, 3-0, liga. Pode ir, obrigado. Autorizado os desvios, o governo 230 até voa a turma. Obrigado. Para o controle? Que mantenha 500 em condições visuais. Autorizado direto de destino, confirme seu PIT por equipamento e o transponder ao local. Gente, a UFA de Serra e Fogo Serra. Gente, reporte com visual com o terreno de acordo. Zona 230, autorizada descida para 2.000 pés, autorizado final de procedimento do ETAC 6, está estabilizada. 2.000, autorizada por mão do ETAC 3, mostrará que está estabilizada. 17. Luna 094, acendo a identificação, via chegada do Mel de Luna, desça para o nível de voo 060 e ajuste na 097. Na 250, localizada de 6 a nível de voo 050. Coluna 094, redução de velocidade 2609. Luna 094, redução de velocidade 2409. A 250, utilizado o final do procedimento da 76, deixa para 2.000 pés, hoje o chinador no 7, está subindo. Chinando 3.1, chama o centro de ficha na frequência no 25.1, alterna no 28.35. Serra visual 4C. Passa para a Alfa Serra na praça de conhecimento do controle e da frequência livre da bom trabalho. 1230. 1230, completo final do procedimento, chame torre em 118 do Sinal na Vírgula. Confirme, 1895. Afirma. Obrigado. Salvador, 1230. 1230, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 0 no 7. Teste estimada de 1000 pés. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. Como na visual? No 094, desça para 4000 pés, com falar das inscrições de altitude em TAP, ajuste no 0 no 7. 4000. Para o controle. Dião 07, confirma. Avião 07, mantém-se em condições visuais. Confirme a posição no momento. Sete, Guardião 07, autorizado direto à Feira de Santana, no meu pé. Reporte quando 20.000 cedo. Vente no 230, ponto autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 5 nós, pista molhada. Confirmando 180 com 5 molhada. 80 com 5. 80, muito obrigado. Na 250, eu informo o tráfego de posição 12 horas, 5 milhas mantendo em cima para 1 mil pés, o Eco Charlie 35, mas essa é a minha. Final do procedimento, olhou o sexo e costuma ver, vista para 2 mil pés, reporte com a estabilidade. Autorizado o procedimento, acho que eu tenho 4 horas, eu estava no caso. Solos 25, libera a direita, solos 121 na décima nave. Libera a direita 219, obrigado. Libera 94, sai da cidade 1809. Chamado procedimento, chama a torre na frequência 198 e sinal 95. zero, continue na aproximação, ajuste no 0 no 7. Teto estimado de 1000 pés. Agora sem chuva sobre o campo, a pista molhada. O teto estimado de 1000 pés. O VD50 reporte visual. Ok, tá certo, né? 250, só vai guardar. Zero oito zero graus, quase nós, é visual? Pensado, então. Uso utilizado, pistola zero. 180 com quanto mais? Reforço, né? 280. Região 07, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar. Quando seria na chame na rádio feira em 131 decimal 3. Quando isso, Charlie Mike acendo identificação e a chegada do meio de reporte quando no ponto da autopista. Estabilizado, vou usar 94. 094, compartilhado procedimento de motor em 198 do sinal 95. Valeu, sim, vou usar 94. Solo, as 3-2, libera a direita, chame solo, 2-1, decima 9. 2-1, 9, 2-1, 0. 0, ajuste na 0-7. De 4-0, forma próximo, posição 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo o nível de voo 0-9-0, mesmo leco 1-9-0. Gonzalo 94. O Gonzalo 94, ponto autorizado, pista no zero, vento variável 5 mais. Pista molhada. Autorizado, Gonzalo 94. Prisão número 1, na aproximação, cancelado as restrições de velocidade. É, obrigado, linha de velocidade, já está em 740. Vamos ter 329, agora no nível 100, 250, vai ser aproximador, ok? 27. Zero, aí mantém a restrição zero. Autorizado a linha de manter a restrição zero, 27. Libera a direita, chega só em 2 decimal 9. Direita do Leonardo, igual o da nossa. Para o nível 0,50. 7. 4207, redução de velocidade 2409. Esse charme mais desça para 4 mil pés, o ajuste 1097. Confirmei a aeronave suja. Chegue mais uma vez de chegada, número 4, na próxima fase. Bono 739, acima de identificação, voe e papo para a chegada Bonal de ONU, desce inicialmente ao nível de voo 100, a lixo na 097. Exato. 100, voo 1739, informações de tráfego de posição 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, cruzando 080, descida para o 040, um André 190. Salvador, bom dia, azul 2770. 3770, contato radar na decolagem, o piloto na nível de voo 180, saída coral 1 alfa, autorizado ar direto coral. Direto coral, ascendendo ao nível 180, azul 2770. 271, decolado 243, controle 120, decimal 80. 3080, obrigado, 2171. 207, autorizada a descida para 3.000 pés. Controle Salvador, bom dia, voo 2171, São Paulo, passa 1.300 para 3.000. Voo 2171, contato radar na decolagem, suba a via da São Paulo para nível de voo 3.000. Perfil São Paulo, subindo 3.000, voo 2171. 207 para interceptar o localizador, cuide à esquerda na sua 160, reporte contabilizado. 160, reporte contabilizado. Zona 739, redução de velocidade 1809. Reduz 1809. Estabilizado para 3740. 3740, torre 18, décima 95. 1895, muito obrigado, até já. Hoje, no Zona 1739, informa o tráfego de posição 11 horas, 9 milhas. Ondas PG 1709 em redução, descendo para 2, metendo o tráfego que procede de um embraço na mais velha. Eu tenho Disque Charlie Mike, informa o senhor do limite a radial 390 de altimetro. 7 visual. Afirmativo. Pista no zero, ponto 90 graus, 119. Senhor de bordo, passou 07. De Salvador. E ou para mim. Com 7 anos, chama o centro de pista na frequência 12835, alterna 1238. 2835-2381. 190 graus, 10. Atendo 3, que o Charlie Mike para interceptar o localizador curve à direita na proa 135. Reporte contabilizada. Vamos para o Egito, vai parar, segue mais. 639, soma o tráfego anteriormente formado, encontra-se com 1209 e grau de emissão. Entra 190. É, Tango Oscar Golf Uniforme, autorizada a descida para 1500 pés, ajuste instalador 1017. Boa 739, completinho do procedimento, chame torre em 198 do sinal 95. 1995, grato, bom dia, bom trabalho, vou 17, tornado. Bom dia. Boa, muito bom dia, vou 17, tornado, como número 2, é isso aí, 10. Ouro 739, continue a aproximação, aguarde o telefone todo, ajuste no 07. Mas ela está livre, 0-7, gol 1-7-39. Para 777, autorizada a descida para 4.000 pés, com ajuste no 07. Respondeu, 1-0-7, gol 4-7-7. Passo 207, João aí, mundo libera a direita e chama o Sônia. 219, vai liberar o 4207 da Zona. Estava localizado isso, pelo mapa. Capitão Luiz, que tinha animais, que complete o procedimento, chame torre em 198 e sinal 95. Aproveitava o mapa. Agora eu faço uma pergunta, pelo mapa. Discharge Mike, ajuste no 07, continua a aproximação, aguarde a autorização do teste. É, 1739, ajuste no 0, 1-0, 1-0. Thank you. 739, solo 54, 10 direita, chame solo 21, decimal 9. 21, 9 direita, governo 7, 3, 9. Quando 648, só foi a formação mais um curso que o decolagem do Bandeirante passou o estéreo aqui pelo estéreo ali. Boa, até a parte. E Mike? Da estado, pouso autorizado, pistão no zero. Vento no 70 graus, vamos mais, ajuste no zero na pista. Tenente, depois para o estéreo Mike, vai para a operação aqui. Gente, é, tá de três, tô onde chama. Pronto. Tô chama a aeroporto na sua condição, na noite de semana. Redução de velocidade 1907. Bom dia, Aguarde 107. Guarde 107, está presente cruzando o sinal da 107, guardando autorização de pouso, ajuste no 07. Certo. Quando autorizar o comando, se atrapalhar, a gente vai direto para o pátio. Autorizado, direto, pátio, aguardando autorização, 107. Positivo, autorização, direto pátio, guardão da frente, pátio do Crai. Pelo 648, após o bandeirante nacional, ele vai dar na pista. Pátio bandeirante, é de uma 100, pistão da 0, gol 92. Chegue mais para o 57, que der direito, 1219, certo? 1219. O guardião está 5 milhas afastado de Salvador, está autorizado para seguir? 07, devido ao tráfego nacional da 17, inicialmente para pouso parado na cabeceira 17, ok? E após prossegue no táxi sobre a... Fecho, também para a gente está autorizado para seguir direto para a cabeceira, posteriormente taxamento aéreo até o agrupamento. Afirmo, tráfego passando duna agora. Fecho. Tá, 3198, sem identificação, o voo de 4 para interceptar a chegada do Med 1, deixa para o nível de voo 050, o ajuste no 017. Informação de tráfego à esquerda, o helicóptero da Polícia Militar da Bahia, fazendo o fogo do Fairagem na carteira auxiliar, não interfere com o socorro. Todos autorizados, pistão 0, vem a tomar 0 graus, não 2 graus. Tomar 0, autorizado. Trânsito 477. Trânsito, eu quero dizer 350. E a PUC identificou 350, o voo no 648. Solas 1400 utilizado, eu acho que foi o VAE, o VAE 007. Controle Salvador, o número 48 solicita. Isso, né? 1090 por 20 milhas para ligar informações. Autorizado de desvio, o número 648, reporte quando na frente de janela. Autorizado de desvio, após desvio, reporta quando já o gol no 648. Sou 250, sendo identificação, via chegada por MED1, desce para o nível de voo 060 e o ajuste na 017.